alegria da vida, não ser mais sem rumo como ela já foi. As suas mãos invisíveis, mas presentes, mostram, apontam.